Fica tranquilo, é só um amigo. Era isso que você sempre me dizia. Bem que eu já desconfiava. Toda foto que ele postava, você curtia e comentava. Pra pôr um fim nesse episódio, tive que ver com meus próprios olhos. E aí? Amigo, ama, mas não beija na boca. Amigo, abraça, mas não fica sem roupa. Toda noite na casa dele. Diz! Amigo, ama, mas não beija na boca. Amigo, abraça, mas não fica sem roupa. Toda noite na casa dele. Mas que porra de amigo é, só eu meu vai ter. Alô, Nandão, cê tá doido, bebê? Um bem que eu já desconfiava. E toda foto que ele postava, você curtia e comentava. Pra pôr um fim nesse episódio, eu tive que ver com meus próprios olhos. Amigo, ama, mas não beija na boca. Amigo, abraça, mas não tá sem roupa. Toda noite na casa. Vai, viu? Mas que porra. Amigo, ama, mas não beija na boca. Amigo, abraça, mas não tá sem roupa. Toda noite na casa dele. Mas que porra de amigo é esse? Yeah, yeah. Mas que porra de amigo é esse? Cê tá doido, bebê? Cê tá doido de novo? Ulala, ulala.